Foi lançado no dia 27 de junho o projeto Cata Pilhas e Baterias na sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros. O projeto consiste em disponibilizar em locais como órgãos públicos e igrejas coletores de pilhas e baterias e um banner explicativo. Já são 23 pontos de coleta implantados. A sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros conta com um coletor, que pode ser usado pelo público entre 12 e 18 horas. O projeto está sendo financiado pelo Ministério Público de Minas Gerais com recursos de multas aplicadas em crimes leves e foi idealizado por uma organização não governamental da cidade. Cada conjunto com coletor e banner custa R$ 110. As igrejas, escolas, empresas, rádios e órgãos públicos são os principais parceiros na implementação dos coletores. Cada coletor tem capacidade para 70 quilos e, após estar cheio, é recolhido e vendido para uma empresa de reciclagem em São Paulo, a 50 centavos por quilo ou a R$ 35 por coletor. Os recursos também são revertidos para o custeio do projeto. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.